Nos canhões não há flores. Não existem valores. Nos canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Nos canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Não, das dores. Rapaz, tanto procurei, me diz onde é que tá. Talvez desiludido, não sei mais onde procurar. Onde tá o amor se por aqui só vejo guerra? Munição traçante na face, o ódio que mancha a terra. Palco de miséria, sofrimento, pobreza, descaso. Rifle engatilhado, desacato e sangue no asfalto. Em meio a tudo isso ainda acredito em dias melhores, onde seremos mais fortes, longe do crime e revolta. Os cofres intocáveis dos carros da Prosegu. Não vai mais servir de isca pro moleque de capu. Conflito suburbano, grito, tiro de matraca. Aqui na selva rochosa os ursos sempre vêm de farda. Pistola automática e bafo de mafu. Com zoião de ganso em cima dos cururu. A morte vem de blaze, toca na cara e veste preto. Arrogância, preconceito, maldade que vem de berço. Sentido da vida não é esse, é complicado, doido. Louco quando é louco de atitude, respeita os outros. Aí os braços gordos vai entender que é tudo nosso. Favela subindo no pódio, descendo por mérito próprio. Sonho não acabou, ainda a luz no fim do túnel. Jesus tá no meu time, é titular absoluto. No vale da sombra da morte não temerei mal algum, porque sou filho do Deus vivo, o número um. Os canhões não aflorem. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Nos canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Eita, mundão louco, cabuloso. Tô vendo vários mano com a corda no pescoço. Assalto, sequestro, cê tá louco? Foi nessas que eu vi uma pá de mano no fundo do poço. É só tristeza, é só desgosto. Muitos que já morreram no sonho de catar o ouro. Então me diz, se o bagulho não tá louco, o sistema quer você algemado, jogado no esgoto. Eu sou mais um que sobrevive tentando ser feliz. Entre o amor e o ódio, entre o corte e a cicatriz. Fala pra mim se dinheiro te traz solução. Com ele cê compra aparência, mas não compra coração. É só cê ver sangue bom, que são maiores a razão de viver. Então pra que se render, se o inimigo quer você? Aprisionado nas drogas, vivendo na ilusão. Jogado de cara na lama, sem ter nenhuma opção. Se você não sabe como é, com ele não tem perdão. Pode vir com sua proposta, seus planos, sua legião. Junto com Deus, tô firmão, porque ele deu em minha vida a minha redenção. Se liga aí, João, testou a fé, vagabundo, te joga do mudão. Porque aqui não há cores, caixão lacrado é as flores. É só ódio, velórios e muitos rancores. Os canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Nos canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores. Tento acordar da ilusão que assola, quebrada, corrigir as falhas. Longe de tretas erradas, paguei caro pelas mancadas. Resolvi dar um basta, porque quem é forte encara, não foge da batalha. Desde pequeno aprendendo com dor, sofrimento, se livrar dos lamentos na corda bamba. Sobrevivendo não é fácil, eu sei, mas sei o duro que dei. Permanecendo firme, graças a Deus, já são 26. Cada segundo de vida é uma enorme conquista. Siga sempre a trilha que se encontra a saída. O que vem fácil vai fácil, por isso vem vários fracassos. Em busca de uma vida boa, vem se jogar. vários checados. Por isso o drone te fala, analise bem cada passo. Se livra do erro, saia do time dos fracassados. Se liga com os embalos, cuidado com os enquadros. Pois o inimigo é falso e o sistema é falho. Oh, mundão cruel, é só o amargo do fel. Povo sofrido, eu tiro o chapéu. Raça valente, decente, sem medo, confiante. Cuidado com a gente, pois temos Deus na linha de frente. Na linha de frente. Nos canhões não há flores. Meu lugar é sem cores. Não existem valores nesse vale das dores.